Afirmo. Meu nome é 04, Fortaleza, 370, ponto cópia. Não, você escuta para cópia. 370 autorizado, uniforme Zulu 19. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição Frutti. Controle 199, decimal 35. Responda 5533. Autorizado, nível de voo 370 para Fortaleza, na UFA Zulu 19, decolando a pistão no zero, com curva à esquerda após a decolagem. No perfil da Momo, transição de frote, 1935, controle 5533, o transponder voo 1604, estamos no 4. 1604, correto, chame para o pushback acionado. Chamaremos. Solo, Salvador, boa noite, objeto 6748, ligou a direita na escuta. Boa noite, 6748, taxi de alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, importante da Juliette, o objeto 6748. Mundo 889, via Índia, no ponto de história 18.020.014, bom voo. Objeto 5836, chama Recife, frequência 12.085 até 2545. 2.085, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Ruta 3858, decolou de Salvador ao 58, chame o controle em 119.35, tenha um bom voo e uma boa noite. 935, boa noite. Web 6748. Ingresso a Juliette, portão 3. Ingresso a Juliette, portão 3. Web 6748. Este é o altímetro 1014. Reporte no localizador estabilizado. Está autorizado o sinal LS. Teste Dias, 2000 pés, chegada a Bonte. Autorizado procedimento 63, 13, IRX, X-Ray. Controle 3858. 3858, contato radar, sub mantém nível 370, sai da Momo. 370 Momo, 3858. Está liberada a velocidade por metro 313, acionado. Velocidade, mantenha só a restrição de altitude, 6313. Afirmativo, CS 6313, grava. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 1889, boa espera, tá pronto. 1889, boa noite. Está autorizado a linha decolada 10, vento de 120 graus, uma dezena de nós, 1014 o altímetro. Decolagem autorizada no 0, 10 no 4, 1889. 89, decola 02, controle 19, decimal 35. 1935, 1889. Controle Salvador, boa noite, 89, muito boa noite, passando em 500. 89, contato Rádio, mantém o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 889. Solo, WebJet, 1748. É 748 pra você? É, não tem sinalizador e o Agnes ele está desligado, não entraram fica. Ok, vou checar com a infraero, ok? Obrigado. A 313 pode voar dona, da presente? Até estar bom, Fimea 313. Mantendo. Ou no 889, chame... Corrigiu, TAN 3858, chame Recife. Frequência 12.085, alterne 2545. Paulo Salvador, boa noite, é o TAN 3561 do Ciente da Alfa, tá no gate 05, autorização para Brasília. Gate 3561 para Brasília 380. Eu estou com o seu horário do plano aqui, estaria como vencido. Você tem informar se foi feito alguma DLA? Eu posso verificar, guarde um minuto, por favor. Ok. Salvador, Delta 3561. Delta 3561. A companhia nos passou que foi feito uma DLA para 0010. Ah, não, tá ok. O horário tá correto aqui, porque tá dando como vencido, porque como a DLA foi processada com a data anterior, o relógio Zulu virou agora, então é isso que tá ocorrendo aqui. Ele considerou como se fosse a 0010 do dia anterior ainda. Ok, aguarde só um minutinho. Eu agradeço, a gente tá com o horário bem apertado pela regulamentação. Ok, tá livre o então, pushback acionamento e para a conta é autorização do nível 380 para Brasília, na Pesulu 17. Decola da 1-0 com curva à direita, na saída gole, transição o fito. Aciona 5510 e o controle 19-35. Está autorizado Brasília no 380 via Pesulu 17, decola da 1-0, primeira curva à direita, gole, o fito, 5510, transponda 1935, controle da 3561. Negativo, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Vai demorar um minutinho para puxar o porão, mas eu aviso quando começar o push, obrigado. Então informe pronto para o pushback. Sim, informaria, obrigado. Sinema 613 está apresado. Sinema 613, complete LS, chame a Torre Salvador na frequência 1862. 186, obrigado. Torre Salvador, Sinema 613, estabilizado, final da 1-0. 6613 está autorizado o pouso pistão 1-0, cheque trem, vento 1, 20 graus, 1-0 mais. Teve pouso 1-0, Xené, 6303. Controle, é o 3858, confirmando a frequência 1285? Não, 126.85 e a secundária 125.45. Autorizado, chame táxi. Salvador, boa noite, total 9907, com informação Alfa. Salvador, total 9907. Salvador, boa noite, total 9907 com a Alfa. Alfa 9907, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés. O altímetro no 04. Eu posso localizar e estabilizar, total 9907. Tá bom, chamarei no LOC, total 9907. Está autorizado. Correção à guarda, aguarde para o puxo. Fala Salvador, até 3561 no 505 para posicionamento. 3561, não aguarde o instante para o posicionamento, ok? Aguardo. Salvador, eu tenho 3662, pronto para o táxi 116 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternado em Fortaleza. Fortaleza, 2 e 40, 116 a bordo. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18, 6. O QNH 1014, bom voo e boa noite, está 3662. Pátio 1, Índia, está 3662. Né? 6-3-1-3 não, pode ser a Juliette. Se a gente manter a posição. Vai manter a Juliette. Alô, Salvador, boa noite. TAN 3-1-5-2, autorização Martial 370. 350, é 350, confirmei, eu tenho aqui o 330. Pode ser o 330 aí, se eu faço. Ok, 3152, autorizado Marcio, nível 330, pela Upper Whisk 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5532, controle em 1935. Quanto é isso? Autorizado Marcio, 330, Upper 58, decola pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5532, controle 1935, da 3152. 3152, correto, cotejamento, chama para o puxo, acionamento. 3152, tá. Observa a nave da TAN que está agora curvando à esquerda para taxar via pátio. Está autorizado a ingressar na Juliette até o portão 1, na minha escuta. Afirmativo, após a passagem da nave da TAN, ingressa até o portão 1, 6313. Portão 1 para o 6313. É, afirmativo, portão 1. O coordeno com a equipe do solo, tem um Avianca que vai taxiar a sua cauda em instantes, assim que ele estiver liberado, está livre seu push, chama para táxi. Após a passagem da Avianca, livre push, chamada para táxi, 75-61. O Guru 604, também coordeno com a equipe do solo, após um Avianca que vai taxiar ingressando no pátio a sua cauda, está livre o push, chama para táxi. Afirmo após o Avianca tá livre, o posto chegou, o 604 vai chamar. Solo Salvador, bom dia. Webjet 6747 na posição 3, tente da Alfa, estou 340 para São Paulo Guarulhos, contra a cópia. O 6747 da Webjet, boa noite, autorizado para São Paulo Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisk 50. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, após direto para Leda e Bidev. O transponder é 5543, se o controle opera em 119.35, corteja. Autorizado para Guarulhos, nível 340, a saída é da El, Leda e Bidev. Decola da 10 na curva direita, é Upper East 50 do dia, transponder 5543, controle 119.35. Webjet 6747. Correto, 6747, chama pronto para o push e acionamento no portão 3. Chamará quando for para o push e acionamento, 3662, decola os 2-1, no controle 19.35. 19.35, obrigado. 3662. Identifique, corrija o contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370, mantendo a saída pouca. Ok, mantendo a saída, autorizado até o 370, até 3662. Taxi à sua direita, no ponto de espera a torre em 1862, ok, NH 1014, boa noite, no 604. Ponto de espera, chama a torre, 1186, muito obrigado, boa noite. Para 210 nós, 4209. Só o número 2 na aproximação, tem um tráfego só por são 10 horas e 11 milhas. Acredito que já esteja com 210 nós. Ok, eu tenho esquecido 4209. Boa noite. Gol 9076, informação Victor, passe para 90 para 950. Gol 9076, identifique, chegada Mari, desce e mantenha nível de voo 050, Mi 14, o ajuste. 050, 9014, gol 9076. Total 9907, qual a indicada? Está reduzindo para 2109. 7. 0 graus, 109, pista 10. A linda coluna 10, voo 604. Uma possibilidade de voar direto de par para o 03662, senhor? Concorda na correção, só um minuto. Obrigado. O 3662 está autorizado, Zipar. Direto de par, 3662, obrigado, senhor. Vem aqui acionamento, 3152, posição 02. E 3152 na 02, está autorizado, seu mitade. Autorizado, a 3152. Noite, 35, mirando o ponto de espera, dando 0 pronto. Autorizado, né, mantém, 3561. Ali, mantém, 3561. 09. Pelo 14 e apontar o lock 4205. 04 decolou 25, contou 1935. 1935-604. Controle Salvador, gol 604, boa noite. Boa noite, gol no 604, contato radar, suba para nível 370, sai da Momo. 370, sai da Momo, gol 604. O ILS, total 9907. Total 9907.